Aqui neste mundo que estamos vivendo, só há dois caminhos para prosseguir. Um caminho largo e outro é bem estreito, onde muito poucos estão a seguir. O caminho largo é muito espaçoso, é cheio de gozo, é diversão. Mas só existe ódio e vingança, e o seu fim. Quando chegar o fim da jornada.